Agora, você é super. Agora, você é super fenômeno. Um, dois, três, vem! Lanche show de bola. Fechado com DJ Gabriel Salve. Chega a noite e eu me lembro de nós dois. Bate forte a saudade, não dá pra suportar. Top Motos, peças e acessórios para a sua moto. Pra dançar, é muito som, é muito som, é muito som. Quero ver a Viola Salinas. Agora, agora, você é super. Baleado, baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais afim. Aonde eu moro o aluguel já vai descer. Pedi o meu emprego, já não sei o que fazer. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado, eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meus amigos que saem pra beber, passo vira a cara, outros fingem não me ver. Aonde eu passo ficam a me apontar, nem aquele cara não vai dar pra pendurar. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado. Bora lá, Gucci! Eu tô sentindo, é as marcantes! Baleado, baleado. Já! Disse que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Quero ver, quero ver! O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim, desliguei. Possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu. Alô, DJ, alô, DJ. O show vai começar. Bora, Salina! Vamos ajustar. Já tá ajustado. Você vai se afastar. E o Saulo já chegou. 1, 2, 3 1, 2, 3 X. X, mais pólvora! Vou gravar. Gostei dos S, S, S, S, T. S, S. Vamos ajustar os match, match. Os match, match. Parabéns pelo cross. Como dá sucesso na galera. Fala, Júnior! É a hora de dançar no meio do salão. Já! Nem por um minuto me soltar nesse mundo. tocando de tudo em Salinas. Tu sabe. É muito som na tua cabeça. Muito som, muito som. Isso aqui tá feliz, joga a mãozinha lá pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. E eu vou no rei, vocês vão no roll. Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Agora a galera do Leão e do Paysandu, joga as duas mãozinhas pra cima. Balança pra direita, pra esquerda, pra direita. Balança pro lado, balança pro outro. Balança, balança, balança, balança. Um, dois, três, é agora! É muito som na tua cabeça! Kick in the bass, I like it deep. I work night time, so don't sleep. Cadê o gritinho das gostosas? O gritinho das virgens. Grito das apertadinhas. Money in my pocket, I heard the jam, and I rocked it. Shake that ass, go berserk. Don't just stand there like a jerk. Come on. Bora, Luigi! Tá aqui em Salamana, obrigado, viu? Sabe que é nós, aqui em Salinas. Sweet, can't you tell? And I just can't help myself. DJ André, the best. DJ Demi. Vai na batida, vai no batidão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É um, é dois, é três. Vai, vai. Chegando, vai! Alguém de Belém do Pará e tem. E quem é de Deus dá um grito. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Essa posição, poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Não... É muito som, galera! Essa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro. Todo mundo vai Pulso é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, se eu quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou louro negro dançar. Hoje vou louro negro dançar. O meu parceiro Ido, falando que ele vai torar amanhã o torneio, o moleque doido, viu? Tu sabe. Patinho Pará, esquema tenso, pra dançar esse... O milhãozinho na fumaça, tamo junto, meu irmão. Tá por ali, ó. Ao lado esquerdo. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. A galera dançando, dançando, vai. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Jesus! Trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Seu Elias fez o pop 1, o pop 2, o pop 3, agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de todo sucesso com o Betinho e o Juninho, o DJ Tinho e o Edson. Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo o estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo o estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo o estado do Pará. Essa pressão, bora começar. A pressão, bora acelera, bora acelera. Quero ver, quero ver, quero ver. Vai, vai, agora vai, pra cima. Só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, na palma da mão. Só quem é do leão, bate na palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Pra se ligar! Joga lá pra cima, vai! Eu vou no rei e vocês vão no gol! Vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! A pressão vai começar, vai! E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, chama, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Ei, ei, ei, chama, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, que fudeu, vem cá. Chama, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. E chama, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. E a galera vem no clima. O Adriano Imperador tá aqui comigo do amor. É, chamo junto na pressão. E bota na pressão. Bota na pressão, safadão. Bota na pressão. A galera fazendo caquinhado. É assim, ó. São amores. terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, a intenção de beber. Pressão, mãe! Te vejo no baile, já chego zarando. Do jeito que você gosta, eu te deixo esse. A galera vai fazendo o que a criado vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se cagar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Bora cachaça, vai! Vamos pra gaiola. Aqui, ó! Que tá tudo bom. Vai, vai! Fica de vinil, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Tô bem qualquer no play. Santa, santa, santa, santa, santa, santa. Ai, joga! Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come mais. Toma, vai! Toma, bota, bota, bota. Toma, bota, bota, bota. Toma, bota, bota, bota. Toma, bota. Vai botando uma menina sem parar. Vai botando uma pressão e bota na pressão. Bota na pressão. Já! Pode avisar todo mundo que hoje eu tô de rock. Quem é do rock? Tá pro rock. Quem é do rock? Tá pro rock. Quem é do rock? Tá pro rock. Rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é? Tu encontra aqui no fenômeno! E tu mora na contagem! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Vai começar a pressão. Já começou! Começa a pressão. Já começou! Começa a pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. O calor já aumentou! Aumentando. E só quem tá feliz dá um grito! Já! Vai! Aqui, ó! Vai! Vai, vai! Fala, Rogerinho da GDR! Só tem moleque doido! O DJ é desguiado e tá botando na pressão. Gabriel Santão! Desguiado e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma, bate na palma. Tchau, tchau, vai. E também o pega, pega. A onda agora é, a onda agora é. Fica de fininho, cabelinho na régua, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, vai. É pressão, vai. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Ei, meu DJ, ei, meu DJ, ei, meu DJ, ei, meu DJ. Que é que tu quer, minha filha? Meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Fala. Toca me olhando e me chamo de amor, vai. Chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, de amor, de amor, de amor. E a galera fazendo caquinhado, faz o caquinhado, faz o caquinhado. E bora balançando, balançando, balançando, bora balançando. E a galera vai no clima, vai no clima. Toma na pressão, toma, toma na pressão, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Só quem tá casado aí dá um grito! Égua, não, peraí que eu escutei errado, será? Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das casadas! Meu amigo, tem muita gente casada aqui, meu irmão! É muita onda! Agora as casadas jogam a mãozinha pra cima, bora ver. E as casadas jogando a mãozinha pra cima. E bate na palma, e bate na palma, e bate na palma. Eu tô impressionado, moleque. Mas eu acredito que as solteiras também estão presentes, não estão? As solteiras jogando a mãozinha e bate na palma, bate na palma, bate na palma. Peraí, cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das casadas. Ai, meu amigo, vou te contar, viu? Então bora na pressão, na pressão, na pressão. E bora sacudindo, bora sacudindo. Essa aqui é pra vocês. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é amora, é amora, é amora. Meu amigo, e cadê o gritinho das safadas? É amora, é amora, é amora, é amora. Então vai lá, vai. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Cadê o gritinho dos vida louca, aê! Agora vem cantar comigo assim. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. De novo, de novo. Eu... Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Onde é? Um back de um metro, onde é que eu encontro? É aqui, ó! Olha o fenômeno! Mais pólvora! Começou o blackout aqui no rock doido. Começou o blackout aqui no rock doido. Vai apagando tudo, vai apagando tudo. Vai apagando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Vai começar, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. E a galera jogando a buzina, e gira a buzina, gira a buzina, gira essa buzina, gira, gira essa buzina, gira, gira, gira, vai! Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. E bora Chapolin, vai pra cima, e bora Chapolin, vai botando na pressão. Bota na pressão, moleque doido, bota na pressão, moleque doido. As novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e dói, vai! Toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma, toma bicoda, toma bicoda, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E a galera joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, vai! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Equipe dos mal falados, tô aqui, ó. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Os caçadorinhos ali, vindo aqui comigo, tamo junto, viu? Tamo junto! Tô vivendo, tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros tão... Olha aqui meu mais falado! O papel e o Betinho Playboy, yeah. Hoje tem croque e a pressão, vai! A voz pega Xandão, eu tiro pressão, cuido no comando, sem depressão. O espírito e nem vou ter siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. Olha galera, mandou, o Guaridoras, o Godão, o Dino, mandou a José Ângela, e DJ, Marcelinho tá mil grau, tá no fenômeno. Pode aumentar, a empresária mandou avisar. Olha, Cleo mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Tudo lá pra cima e doida. Amiga bandida, por favor. Só quem tem amigo corno, dá um grito, dá um grito. Sabe por quê? Aqui tá aqui assim, ó. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, mano. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Pera aí. As mulheres gostosas estão presentes, né? Cadê o gritinho dos homens que gostam de mulher, por favor? Bora representar, porra. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher nessa porra, meu irmão? Cadê o grito das mulheres que gostam de homem nessa porra, hein? Agora, papai. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. E a galera vai fazendo gaguinhado, fazendo gaguinhado. Um, dois, três, vai! Assinado. E a galera da vila, tá todo mundo aqui, ó, ao lado direito, tu sabe. Bora, bora, bora, vai, vai, tá no clima, tá no clima, agora quero ver. Bora, mulherada, vai quicando, vai quicando, bota pra quicar, bota pra quicar. Toda a galera no dia também tá aqui comigo, a mulherada quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, bora quicar. Hey, oh! Hey, eu quero ver liberar o ganhão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Ficha 28 do Tala, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala, eu vou ficar. Agora vai pegar. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pegar. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? E a galera vai no caquinhado. Um, dois, três, vai! É pra ir doida geral! É assim, ó! No sleep, no sleep until I'm done finding the answer. Won't stop, won't stop before I find the cure for this cancer. Sometimes I feel like going dance. maior estrutura audiovisual em automotivo. Super Fenômeno.